boa tarde a toda a comunidade fronteirense e os meus cumprimentos de uma forma toda especial a toda a família Calça Curta, as famílias da zona urbana, da zona rural, aqueles que, na verdade, durante todo o processo eleitoral, estiveram juntos, defendendo a bandeira da mudança, na esperança, acreditando nesse firme propósito e, consequentemente, um projeto para fronteiras, na nossa coligação Fronteiras para Todos. Eu quero agradecer a Deus inicialmente por todas as providências que Ele tenha tomado durante todo esse período eleitoral. Agradecer porque em todo o nosso movimento, em toda a nossa campanha, com a permissão dEle, não houve sequer um problema, não houve uma confusão, não houve um acidente. E nos nossos poeirões, como nos nossos pronunciamentos, todos eles, sob o meu comando, do nosso grupo, sem ofender a ninguém, procurando, na verdade, expor à comunidade fronteirense o nosso projeto para fronteiras, a nossa mensagem de otimismo, de fé, de crença, a nossa mensagem de força e determinação para proporcionar para fronteiras dias melhores. Nesse momento, eu me sinto um verdadeiro vencedor, um guerreiro, um batalhador, que enfrentou o sistema, que enfrentou os poderosos, a elite de fronteiras, enfrentou com determinação, enfrentou com coragem, enfrentou com entusiasmo. Aliás, nós enfrentamos, nós do nosso grupo, a nossa coligação, com muita determinação, com muita fé no nosso projeto, no nosso grupo, que é decidido, que é naquele sentimento de fé, de coragem, partir para uma eleição, sem dinheiro, sem o poder financeiro, sem a máquina do governo, nem estadual, nem municipal. Ao contrário, todos, na verdade, contra. E nós tivemos a favor. O povo determinado em votar no Eudes. Votaram sim. Não houve a traição do povo. Não houve de fato nenhum, ou de forma nenhuma, a traição do eleitor. Foram às urnas e votaram. O inverso da situação é percebido publicamente. E isso se sente no semblante de cada eleitor. A revolta daqueles que, na verdade, acreditaram no nosso projeto para fronteiras. Algo estranho que tem acontecido compete, claro, a nós, o acompanhamento de qualquer situação. Mas eu quero deixar bem claro que a nossa luta, ela começou e ela irá continuar. Nós não paramos, nós estamos nesse mesmo propósito. Então, família, famílias Calça Curta, eu quero dirigir a minha mensagem nesse instante ao nosso amigo Hermínio, atual vice-prefeito, que teve a coragem de romper com o sistema e nos apoiar, como também a Rosa Gomes, no comando do PCdoB, junto com a Denise, candidata a vereadora, e os demais integrantes do PCdoB. Como também ao meu amigo Dr. Laércio, representando o PT, o Antônio de Abidon, que vieram e de fato estiveram juntos nessa luta. Como bem o PSDB, no comando do Dr. Juraci e da doutora Célia, que realmente colaboraram, ajudaram, defenderam. E nós só temos que agradecê-los. Aí a minha amiga Tutinha, ao doutor Rubens, ao doutor Wilson, consequentemente aos candidatos da coligação, ao Deldo Frade, essa pessoa simples e humilde, mas que veio, que esteve junto com a Ana de Matias, da minha irmã Eudinar, do Luiz do Riacho, e enfim dos demais que estiveram nessa campanha, nessa luta. Eu não posso aqui, de forma alguma, deixar de reconhecer que o eleitor votou, defendeu, acreditou. Há uma reclamação a fazer contra o povo? Não. Eu não posso reclamar das famílias que votaram, que acreditaram no Eudes. Quero simplesmente dizer que estaremos há 4 anos novamente levantando a bandeira da mudança como candidato a prefeito novamente, fazendo um apelo às famílias, livre, independente e consciente, e que querem um prefeito comprometido com os anseios da sociedade. Assim, iremos continuar nesse mesmo propósito, levando a mesma mensagem, com o mesmo trabalho, com determinação, e não iremos de forma alguma arredar-nos desse nosso propósito. Iremos ficar na trincheira da oposição, juntamente com os 3 vereadores eleitos na nossa coligação, a Célia, a Tutinha e a Eudiná. Sim, lá elas estarão, na Câmara Municipal, defendendo os interesses do povo, defendendo, sim, a comunidade fronteirense. Não comprometidos, não de forma alguma subordinado àqueles que querem a qualquer custo deter o poder para se usufruir de uma forma ou de outra. Mas estarão lá elas, imbuídas nesse sentimento de apresentar propostas, projetos a favor da comunidade de fronteiras. Por isso, minha gente, venho aqui agradecer a Deus, acima de tudo, pela força que me deu. E tenho a convicção que os meus opositores não podem tecer qualquer crítica ou reclamação quanto a mim, porque fizemos uma campanha limpa, tranquila, equilibrada, e nenhum pronunciamento se ofendeu a família fronteirense. E nenhum pronunciamento sequer se fez uma ofensa direto ao senhor ou à senhora. Pode ter sido feito críticas à administração, porque isso é um processo natural. Mas fizemos de uma forma decente, de uma forma dinâmica, de uma forma respeitável, e assim será o nosso papel, continuar na oposição, com determinação, respeitando as famílias de fronteiras, respeitando a juventude de fronteiras, respeitando os adolescentes de fronteiras, as crianças, respeitando o povo de modo em geral. Então, eu não posso reclamar do povo que votou, que foram às urnas, o 23 que está no coração do povo, irá continuar e com certeza muito mais irá crescer, irá aumentar, e nós estaremos juntos. E daqui a 4 anos, nós estaremos novamente firme nesse propósito. Iremos visitar as famílias, agradecer a cada um que realmente colaborou, que ajudou, que defendeu. Cometeria uma injustiça nesse instante se tivesse que fazer qualquer tipo de reclamação contra o povo da minha terra. Como algumas pessoas me chamaram de forasteiro, o moleque de calça curta, sem procedência, que foi humilhado e debochado em muitos lugares, mas continuo firme. A minha personalidade é a mesma. Aliás, personalidade é uma coisa que não se muda. Disse sempre nos meus pronunciamentos, se o Eus nasceu para ser o prefeito de fronteiras, um dia será, ainda será, e eu não tenho dúvida disso, porque o meu projeto, o meu pensamento, o meu desejo é firme, é definitivo, e nós não iremos arredar a mão dele de forma alguma. Eu quero dizer que o Eudes, com a nossa equipe, com a nossa coligação, adotou um plano de governo que chegou às mãos das famílias de fronteiras, que chegou às mãos de cada pessoa que quis observar, ler e acreditar na execução desse projeto. Espero eu que o atual administrador, que nos 4 anos possa, na verdade, fazer implantar uma política social decente e que o povo realmente possa sentir de fato e de direito e ver a aplicação dos recursos públicos. Mas faço apelo àquelas pessoas que foram empregadas recentemente, aqueles R$50, R$100, que essas pessoas continuem recebendo essa ajuda, continuem recebendo esse apoio, que não tenha sido só por conta do período eleitoral, mas que essas famílias que realmente foram convencidas a troco de 50 reais ou 100 reais, que realmente essas pessoas não deixam de receber o benefício, que continuem sendo abençoadas, ou seja, com esse projeto que foi adotado graças a mim, graças ao Eudes, porque se não fosse a nossa candidatura, com certeza não teria havido o derrame que houve de benefícios de urgência por conta do período eleitoral. Mas quero louvar a Deus por todas as famílias que me ajudaram, que colaboraram na nossa campanha. Quero também agradecer aqueles que também não votaram no Eudes, que lançaram pedras, que fizeram as críticas. Também quero, de forma tão decente, agradecê-los, de uma forma ou de outra, tá? Agradecer de todo o meu coração, porque com certeza, minha gente, você que está me ouvindo, sabe perfeitamente, a maneira, o procedimento de todo o período eleitoral. E eu não tenho dúvida. Olha que a nossa campanha foi feita com a ajuda do povo. O Hermes Assunção, o meu amigo do coração, com a sua família, que decidiram nos apoiar, que decidiram realmente nos ajudar em todo esse período eleitoral. Como também a minha família, o pastor Jaime, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, o povo de um modo geral. Claro, eu estou realmente aqui de cabeça erguida. Estou fazendo um discurso nessa rádio de um vitorioso, de um homem pequeno que tem realmente a coragem de lutar contra a elite. Não me recuei. Lamento por aqueles que de fato declararam votar e que não votaram. Mas fica aí, meu amigo, realmente o tempo para você colocar a mão na consciência. E espero que você receba o prêmio tão desejado. Que você não venha ser decepcionado. Que você não venha realmente sofrer nenhuma decepção. Mas quero só dizer que o Eudes continua firme e decidido, fazendo a política com decência, fazendo a política com determinação. E não tenho nenhuma dúvida, que nós iremos continuar firme. Se o povo votou, eu estou feliz. Se atitudes indecentes foi tomada, lamento, mas com certeza entrego tudo nas mãos de quem pode resolver e resolver no tempo certo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Todo tipo de artimanha que tenha sido traçada, que tenha sido programada, um dia será esclarecida e será punido aqueles que de fato fizeram com que milhares de famílias de fronteiras sentisse como sente hoje a revolta, a insatisfação pela maneira como tenha sido tratadas as coisas. É bom dizer que o nosso vice ficou preso no dia da eleição. Ficou preso o dia todo no dia da eleição por denúncia feita de pessoas ligadas ao sistema. Coisa realmente programada, coisa que nunca se viu aqui. Encurralar o nosso povo, deixar o nosso povo em uma situação ao ponto que nem sequer o Eudes não podia levantar a mão mais para ninguém, não podia mais se movimentar. É um absurdo, mas tudo está entregue nas mãos de quem pode, de fato e de direito, resolver. Estou convicto que cumpri a minha missão, cumpri o meu propósito. Fomos às eleições de cabeça erguida. Não baixamos a nossa cabeça. Iremos continuar de cabeça erguida. Então, quero agradecer aqui, nesse instante, para concluir, que eu não quero tomar muito tempo. Quero agradecer aos 2.884 votos que o Eudes teve. Os 2.884 eleitores. Porque alguém apostava que eu teria menos voto do que o candidato que nós apoiamos nas últimas eleições, ou seja, em 2000. Mas nós ainda atingimos o equivalente a 43,50 dos votos válidos. Mas eu quero dizer muito claro que a intenção era superior para a nossa vitória, porque estava na cara do eleitor que votou. que estava também estampado a derrota na cara daqueles que votaram no sistema. E todo mundo sabe do que me refiro. Então, minha gente, agradeço a Deus. Agradeço a Deus de todo o meu coração. Faço, nesse instante, esse meu pronunciamento a todas as famílias. Acredito eu que no interior de Fronteiras, há centenas delas me escutando nesse instante. A minha casa tem sido movimentada. As ruas por onde eu passo. E não vou me esconder. Não pense que o Elza está chorando. Não pense que o Elza está triste. Não pense que o Elza está lamentando. Não. Se alguém tem que lamentar, não sou eu. Nem aqueles que apoiaram a minha candidatura. Nem aqueles que me ajudaram. Não há de que realmente se reclamar. Se alguém tem que lamentar, são exatamente as pessoas que por conveniência votaram e defenderam o sistema. Mas quero fazer aqui, quero pedir a Deus que nos dê força para continuarmos nessa luta. E também torcer para que a administração atual e a que vem realmente corresponda com o anseio do povo. Faça com que o povo receba o benefício. Solicito aqui. Faça isso então. Vamos ver se realmente esse movimento que foi implantado venha trazer direto benefício ao povo de Fronteiras. A minha mensagem aos meus amigos do bairro Saguinha, do bairro Cachoeirinha, Bela Vista, do Mutirão, do Panorama, do Ribeirão, da Vila Nassau, do Belém, do acampamento, de todos os bairros, do centro da cidade, tá? Do interior. Quero realmente agradecer a todos. Que Deus nos abençoe. E vou deixar bem claro, vamos continuar na luta, com muita determinação, junto com o nosso grupo político, com a nossa família. Agradeço a Deus, porque não precisei vender minha casa, nem meu carro, e nem ficar nas mãos de nenhum agiota. Agradeço a Deus por isso. Estou nas mãos de Deus e nas mãos do povo que votou, que defendeu eu. Fico muito feliz e estou satisfeito pelas famílias que realmente me ajudou, que me defendeu. Quero, mais uma vez, publicamente, através da Rádio Vale do Socorro, dizer que o nosso trabalho vai continuar. Que as campanhas aqui no rádio iremos continuar. Que o nosso trabalho de visita irá continuar. Conversando, dialogando, acompanhando e fiscalizando. E vamos aguardar que realmente aqueles projetos que ficaram para trás realmente sejam concretizados, que é o desejo das famílias do interior. Agradeço. Que Deus nos abençoe. Agradeço os meus amigos aqui no estúdio, que estão aqui por fora, as famílias realmente que estão chegando. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe. Vamos firme. A luta continua. Não vamos baixar a nossa cabeça. Na trincheira da oposição, nós vamos continuar firme e decidido. No 23, no coração do povo, com decência, com respeito, com honestidade, com dignidade. E ninguém conseguiu e jamais irá conseguir sepultar o guerreiro pequeno. O guerreiro pequeno, mais forte e decidido nas ações. Ninguém, porque essa família é grande, essa família é forte, essa família é decente, essa família é humilde. E essa família irá continuar defendendo os interesses do povo de Fronteiras. Obrigado. Obrigado a todos os meus amigos de fora, que aqui não votam, mas que moram aqui, que trabalham aqui, que acreditaram no Eudes. Continue acreditando, porque nós ainda temos muito o que fazer. Vamos à luta, com muita fé, determinação, com a permissão de Deus, iremos continuar a fazer a nossa campanha de 4 anos, com os pés no chão, com decência e com muito respeito. Que Deus nos abençoe. Muita força e determinação. É isso aí. Quero realmente agradecer a Deus, agradecer as pessoas, inclusive agradecer aquelas pessoas que realmente, de uma maneira ou de outra, realmente torceram pela nossa campanha e não puderam ajudar. e não puderam. Agradecer a esse cidadão que ligou aqui para a rádio agora, lançando o seu deboche, né? Ah, seu Clédivaldo, muito obrigado, seu Clédivaldo, pela ligação enviada aqui para a nossa rádio. A sua crítica me fortalece, o seu deboche me fortalece, mas entrego tudo nas mãos de quem pode, nas mãos de Deus. Fique aí, na paz de Cristo, firme e forte, na trincheira da oposição, sem temer a ninguém. Vamos, porque a luta continua e nós não iremos parar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Paz, saúde para todos, muita determinação, porque nós acreditamos no nosso projeto, no nosso plano para fronteiras. Amém. Sol, aqui não falta chuva, a terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, por que será que está faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado, a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, o que há, meu país? O que há? Se nessa terra tudo que se planta dá, o que há, meu país? O que há? Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado nas mãos de quem só engana. Não tem cura, tão levando à loucura o país que a gente ama. Feito mal que não tem cura, tão levando à loucura o país que a gente ama. Ok, às 16 horas e 35 minutos, tá aí, pra você ouviu o pronunciamento do vereador Eudes Agripino Ribeiro. E vamos continuar.